Caramba, Cast está começando mais um programa Digníssimo Amado. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom mesmo. É, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, não? Como fazemos de costume. Por favor, Rafa. Opa, e aí galera, tudo bom? Aí ó, mais um caramba pra vocês aí, queria pedir encarecidamente que vocês participem da nossa comunidade aí do caramba e vejam também o vlog do Tuti, que o Tuti tem um vlog agora, ninguém sabe disso, porque a vlogueira muito cabulosa fala motherfucker. É a hierarquia, né? É, a vlogueira cabulosa aqui é a Perdi, né? Eu já indiquei o Tuti no meu vlog. Então, aí tá a Perdi indicou. Calma aí que vocês não foram apresentados ainda, hein? Ah, desculpa. Então eu vou ficar calado. Como vocês aí sabem, né? A Ferdi que é outra mega vlogueira, mas o Twitch também tem um vlog. Nós temos uma comunidade e o Twitter também. E a Ferdi também tem uma comunidade agora, que por sinal faz mais sucesso que a nossa. Boa! E Twitch, se apresente, garoto. Poxa, galera, eu não tô muito bom hoje, eu tô gripado, mas é nóis então. Força, raça, coração, garra e bola pra frente que a Copa é nossa. Isso mesmo. Metade do caramba hoje está com o nariz entubido. Nós tropeçamos, mas não cai. Isso mesmo. E, por favor, a genial Verde. Oi, gente. É isso. Eu nunca sei me apresentar, mas como vocês já devem ter reparado, mas oi, bom dia. Bom, sei lá que horário vocês estão vendo, ouvindo o caramba. Olá. Isso mesmo. Bom, vamos agora. Bom, vamos contar as novidades. A primeira novidade de tudo, que agora a gente é .com, isso mesmo. Yay! Somos fala, Tuti, agora eu sei o que é motivo pra viver. Depois que ele entrou pro caramba, ele tá tendo tantos motivos pra viver. Pois é, antes eu tava beirando o suicídio aí, falando, velho, vem pro caramba. Você vai ter motivo pra viver agora? Tô bem, agora eu tô completo. I am complete. Ó, primeiro a Ferdi, aí ele teve um motivo pra viver. Aí virou ponto com, mano. Nossa, velho. E a gente ainda divulgou o vlog dele aqui, olha aí, velho. Caraca, meu Deus. Por favor, gente que seja de suicídio. Gente, tá beirando suicídio, cria um podcast. É a solução. Mentira, isso. A gente não quer concorrência, não. Isso. Não, é verdade, não cria, não, é ruim. Isso. Depois você volta pro suicídio. Isso. Isso mesmo, somos ponto com agora, carambacast.com, beleza? Agora um motivo pra gente viver, né? E também, galera, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui no link aqui embaixo, sim, o link do Nice aí, que tá genial, ele fez um podcast lá também, beleza? O mente da gente lá. Eu queria que vocês... declarando a mim. Isso, é claro, né? Eu não esperava que fosse pra mim, sério mesmo. Perdi. Tem como você responder a declaração dele? Ai, não, gente. É fico tímida, poxa. Cara. Mas eu devo dizer que eu gostei muito. Cara. Vai. Tá namorando. Tá bom. Perdi e Night, baixo da árvore, se beijando. Nossa. Não tem nenhum que isso mesmo, agora somos .com, Nike tem um podcast também, queria que vocês dessem uma olhada lá, ficou muito bacana, ele comenta da gente, comenta mais da Ferdi, mas tudo bem, ele fala, beleza? Isso, dá uma clicadinha lá galera, dá uma olhada no podcast dele que tá bem bacana também, beleza? E a gente tá preparando algumas outras novidades aí, beleza, pra nós. Bom, vamos dar uma olhada agora nos nossos comenteiros, isso mesmo, os nossos comenteiros aqui. Um comentário aqui da Thalita. A Thalita falou: Ferdi, eu acertei de primeira sim, comentei isso no seu vlog e tô de TPM também, ela estava de TPM, beleza? No mesmo dia que a Ferdi estava de TPM. Todas de TPM, muito curiosa. Isso. E ela falou, eu tenho muito medo de profecias de minha mãe e o pior que sempre acontece. Isso, as mães são terríveis. É, cara. E ela falou. Isso, e ela falou, bem, o cast tá muito bom, gente. Valeu, é nóis. Bom, eu queria contar pra vocês as novidades aí, a gente tá vindo aos poucos, beleza? Tá vindo aos poucos, tá vindo novas novidades. Nossa, que isso, isso. Novas novidades. Beleza você, hein? Eu quase me inflamei o meu ego agora. Pois é, joinha. Isso, tá vindo velhos, brincadeira, novas novidades mesmo por aí. Eu vejo vocês vão gostar pra caramba. Ok? Bom, vamos começar o nosso cast de hoje. O nosso tema de hoje é mitos, contos, lendas e etc. Isso mesmo, aquele negócio que a gente encontra, que é pessoas comentam também. Bom, vamos deixar de blá blá blá, vamos começar. Ok, valendo headshots na cabeça, é isso aí. Valendo, vai! Um desses exemplos assim, que eu queria citar é, por exemplo, Papai Noel. Papai Noel é uma história que a pessoa conta, Papai Noel não existe, tá? Desculpa. Não, calma aí. Vamos fazer uma zona aqui, tipo, se você é criança, você acredita em todas essas continhas, tipo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, essas coisinhas assim, a gente não quer chatear você, então tire as crianças da sala. E não escute o Caramba Cast dessa edição, tá bom? Isso não, pode escutar, porque se eles falarem besteira aqui nessas coisas não existem, eu vou dizer toda a verdade. Os adultos querem fingir para as crianças que eles não existem para ficar mais divertido só para eles. Mas existe sim, eu sei que quando eu ficar velha eles vão aparecer. Caraca, que teoria. Quando você ficar velha, como? Quando você estiver tão velha que você vai estar alucinando. Pra aparecer o Papai Noel. Tem que seja isso, tá? Tem que seja. Não, é tipo o Papai Noel, o Coelho do Pai, são tudo da maçonaria, né? São! Nossa, velho, é isso, é isso! Poxa, total, agora abriu, abriu os seus olhos. Ah, perdido do Dan Brown, quem sabe tem o Papai Noel lá. Seu Papai Noel é maçom, galera. Eu vou contar uma história pra vocês de Papai Noel. Eu não subia subir na árvore, né? E aí no dia 25, eu fiquei pedindo, Papai Noel, esse ano o que eu quero é aprender a subir na árvore. Todos os meus primos, eles conseguiam subir na árvore, sério mesmo. E eu não conseguia, eu ficava muito magoada com isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que eu pedi. E sabe o que aconteceu no dia 25? Papai Noel apareceu lá e falou, foi meu filho! Não, sem graça, eu aprendi. Chegou o reflorestamento ambiental, derrubou a árvore, plantou a muda. Não, eu aprendi. Aí você conseguiu subir na muda. Consegui subir na árvore e nos galhos mais altos e fiquei muito feliz, os meus primos muito orgulhosos. E eu tipo, agora eu consigo. E nem contei que foi de parte manhã do Papai Noel, né? Eu falei como se fosse... Papai Noel quebrou seu galho. Nossa, velho! Nossa! Não achei engraçado. Eu achei, mas engraçado. Pô, Jade, bate aí. Valeu! Bom. É isso mesmo. Bom, então se prepare, galera. Se prepare, não. Tire logo as crianças da sala, por favor, da licença toda. Tchau. E vamos começar. Doente mesmo, não preciso de vocês. Porque vamos falar de assuntos bacanas, beleza? Bom. Tá, a Ferdi disse a teoria aí que Papai Noel é maçom, beleza? Papai Noel é maçom, galera. Obrigados. Mas beleza. Então, Tucci, quando você descobriu que o Papai Noel não existe, quando sua mãe descontou, olha meu filho, o Papai Noel não existe. Ou você, sei lá, soube assim, distinguir fatos como um velho gordo daquele, desse da chaminé, e ele não fazia nenhum barulho, mas tudo bem. Como você analisou esses fatos assim pra você identificar que ele não existe? Ou ele virou maçom, sei lá? Eu sempre achei que. Eu acho que eu sempre fui muito burro, porque até me contarem que ele não existia, eu nunca suspeitei da inexistência dele. Sempre, poxa, eu pensava, pô, ele dá a volta no mundo, ele entrega os presentes. Aí quando me falaram, eu já não via sentido na vida, aí eu entrei no caramba, mas isso não vem ao caso. Quando me falaram e tal, não é que eu não via sentido na vida, eu só não entendia, poxa. Me contaram tantas vezes que ele existia, agora vão me falar que ele não existe. Aí eu fiquei muito grilado e aí eu caí no mundo das drogas. Nossa, por isso que seu nariz é assim, né? Pois é, isso aí. Usei tanto, foi esticando. Eu tô assim também, ó. Essas teorias são sempre um pouco meio mal formuladas, assim. Tipo, digamos, pô, como o Papai Noel dá a volta no mundo em um dia? O bicho é cabuloso. Gente, mas é que não é assim. assim, existem várias interpretações das coisas Papai Noelísticas, né? Às vezes, ele sabe, ele não, os duendes que falam que ficam só lá fazendo brinquedos, podem levar, não tem que ser o gordão, sabe? O gordão, ele vê os pedidos e ele confere, essa criança é legal, essa criança não, e tal, e ele seleciona, vê que brinquedo, se ela merece aquele brinquedo ou não, e os duendinhos que vão, cada um, até porque eles são pequenos e eles passam pela fechadura, e eles que têm pós mágicos e tal. O pó de pirlim pim pim. Exato. Ah, fala aí, eu esqueci o que eu ia falar. Você rói unha? Ah. Ho, ho, ho, caraca, ótimo, hein? Por que eu fui dar a palavra? Hoje, espiado. Verdade. Boa, uma maravilha. Beleza, então, duendes entregam, duendes minúsculos, aqueles que fazem os presentes. É. Duendes minúsculos fazem que presente, então? Sei lá, um alfinete, mas brincadeira. Ah, lembrei. Não, agora, assim, uma coisa que é estranha, que Papai Noel, ó, a teoria um pouco mais formulada. Papai Noel mora no Polo Norte. No Polo Norte é o extremo dos polos, então como é que ele vai sair do Polo Norte para entregar os presentes, para saber a direção que ele tá, se ele vai ter que usar uma bússola, e no Polo Norte a bússola vai ficar rodando incansavelmente para qualquer lado. Ele tem mágica, mano. Ah, aliás, mano, ele então, é não acredito nele. Aliás, ele é maçom, ele faz o que pode. Não. Ele é maçom. É, sabe, a primeira que vem são os maçons que vendem aquela bolinha de sabão, que sai bolinhas de sabão perfeitas e tal. Porque jogar detergente e água, as bolinhas de sabão saem um cocô. Agora os maçons descobriram a fórmula e tal, e o Papai Noel, entenderam? Não. O Papai Noel fez a parada de bolinha de sabão, né? Aí ele Sim, foi vender porque na ele praia. É maçom. Aí ele foi vender na praia. Não, é, ele tem contatos, é maçom, gente. Ai, caramba. Tá, então tem tipo uma. Como é que é? Uma concentração. Não é uma concentração, mas um lugar onde eles trocam, né? Tipo, lá na Groenlândia, Papai Noel, no centro da Groenlândia, troca com os caras que vendem coisa na praia. Tipo, ó, tá aqui, ó, negócio de banho de sabão. Vai lá ver. Banho de sabão, isso. Sigilo, hein? Sigilo, meu irmão. Sigilo. Lógico! Quando eu era menor, eu lembrava muito, eu lembrei, tipo assim, que eu brigava muito com meu irmão quando era menor. E aí minha mãe, ela inventava, tipo assim, pegava aquelas lendas daqueles... A lenda do homem do saco, né? Que era um homem muito feio, que tinha um saco, que ele colocava a criancinha dentro do saco, que estava nas costas. Coitado que esbengala, né? Mas... Não era. Colocava a pessoa no saco e levava ela, né? E aí, tipo... E o meu irmão teve um tipo de... pedófilo. É, tipo um pedófilo, né? Aí a gente tava brincando lá, né? Brigando, na verdade. Nós estávamos brigando. Tal. Aí a gente brigando lá, não sei o quê. Aí, de repente, escuta só lá na porta, lá, uma batida assim, ó. Aí, tipo, eu e meu irmão já congelamos, né? Porque ela tava falando antes que o homem do saco ia vir aqui pegar a menina que briga, né? Aí, tipo, eu escutei lá a batida na porta. Aí eu congelei, né? Eu, meu irmão assim. Aí, de repente, eu... Que é isso, mãe? Ela foi lá e falou, é o homem do saco. Como criança ingênua. Homem do saco. Aí, tipo, gente, eu e meu irmão paramos de brigar na hora, velho. Começamos a chorar. Não! Não me leva! Caraca, velho, como eu sou idiota, velho. Agora eu lembro. E eu pensava... Só agora. Só agora, né? Só agora eu percebi. Obrigado, cara. Só agora não. Cara, e eu acreditava que o homem do saco poderia invadir minha casa e minha mãe ia ficar rindo de mim e falar, é aquele, pega. Tá. Leva lá, meu filho. Esse moleque aí, ó, brigão aí, ó. Pode levar, bota o saco aí, bota aí. Eu, caraca, velho. Ficava traumatizadão. Engraçado que os mitos até evoluíram, continuam os mesmos. Se você chegar pra criança, olha, o velho do saco irá te pegar, a pessoa fica mais assustada ainda, porque hoje as coisas mudaram, entendeu? Pois é, não. Outro sentido pra essas palavras. Antes a criança tinha medo que fosse um homem do saco mesmo, que fosse lá e pegava. Agora, se você fala o homem do saco, a criança já entende que é um pedófilo. Isso. É. Se for uma menininha taradinha, vai pedir pra passar o telefone. É. Nossa, não. Deus. Não vai. Por favor. Homem... Vai, nossa, eu não tô com voz pra fazer voz de menino. Eu nunca tive você voz. Você nunca teve, isso é que você nunca teve voz pra fazer. Tô pior ainda. Mas tá, eu imagino a cena de uma menina do tipo... Ah, mãe, pelo menos ele é bonito. Ou pelo menos ele só tem saco, não tem mais outra coisa, não? Enfim, mudando de... Ai, ai, meu Deus. Bom, beleza, já foi o Papai Noel, o Kid Bengala, enfim. Ah, não. E também fadas. Veja, fadas existem? Ah, lógico que existem. Eu acredito em fadas. Acredito. Você só consegue saber que eu acredito em fadas? Verde. Fadas, tipo, são inegáveis. Elas estão aí e ah, meu. Fadas, cara. Fadas. Fada querida. Fada querida. Fadas não existem. Fadas não existem, porque você matou uma fada, seu infeliz. Ah, revive ela aí, por favor. Eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Passou 3 segundos. Embaixo vai estar a foto dessa fada morta. Pode clicar no link aí, fada morta, que vai ter a foto dela. Agora vamos esconder, a polícia tá à procura, então. Então, bom, fadas, duendes, maçons aí que vão pegar o touch daqui a pouco, enfim. Por galera. E fantasmas, vocês já presenciaram alguma coisa sinistra acontecendo na sua casa? Ou alguma coisa, sei lá, como luzes piscando? Ou vocês já viram algum fantasma por aí? Luzes piscando só no Natal mesmo. Nossa. Ah, caralho, só nossa. Foi, hein? Não, brincadeira. Não. Com essa é terceira. Estrague 6, fora. Depois disso eu até fiquei triste. Não, tipo... Já vi várias coisas, já que escutei algumas coisas e várias coisas sinistras, mas eu não gosto de comentar essas coisas, eu tenho medo. Mãe, eu nunca acreditei nisso, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, isso não existe. A loira do banheiro. Brincadeira do compasso. Ah, não, a brincadeira no compasso é a mais legal. Você coloca o dedo no compasso, beleza. Se você está aqui, por favor, diga seu nome. O compasso roda, vai no N, depois no I, depois vem no X, e depois o A, depois o Z. Aí fica no Zaz. Não, Nixas. Eu achei que você escreve Nixon. É Nixas. Ei, Nixas, não, beleza? Por favor, Nixas, se manifeste. Pô, sempre dá o nome, o nome que não tem nada a ver. Não, achei que você escreve Nixon, do presidente Nixon e tal, Wonder. Não. Era o Nixas que viveu naquela casa. Todo mundo conta essa história ridícula. Ah, o Nixas viveu nessa casa. Por favor, Nixas, se manifeste. Porra de Nixas. Não, vocês ficam maiando disso. Você fica maiando disso. Mas imagina o cagaço que você ia passar e falar assim: Nixas, se manifeste, de repente quebra o copo, velho. Eu só queria rir da sua cara muito, velho. E ver o sair cagado também, você não ia rir, porque você ia estar nervoso demais pra rir, porque você ia ver um copo estourando. Tá, então tá, me explique então por que os fantasmas do compasso... Então me explique então por que os fantasmas dos compasso, do compasso é o que tem os nomes mais, sei lá, mais exóticos. Olha, é porque eles são todos escoceses. É exatamente. É porque existe uma maçonaria, os maçons da Escócia vieram pro Brasil... Pra ajudar o Papai Noel, já que aqui tava uma má distribuição. Só que eles acabaram sendo massacrados por causa do governo do Getúlio Vargas, é isso. Você fica falando de nome, mas você já viu o nome... Tu sabe dessa coisa. Você fica falando de nome, mas já viu o nome do grafite jogador da seleção brasileira? Edinaldo Batista Líbano. Edinaldo. Fale qual o seu nome, Edinaldo. Não, mas pelo menos Edinaldo é o nome comum. Sei lá, vai que dá no compasso lá, Edinaldo. Nunca dá isso. Imagina, né? Imagina se for um americano. Imagina se for um americano lá, tá brincando lá e de repente... What's your name aí? Edinaldo. Que isso, sai! Sai, grafite! É brasileiro! Sai, grafite! Isso mesmo. Cara, mas também no jogo do copo tem, velho, é impossível, não existe um espírito empurrando, é sempre um filho da puta que empurra o copo. Por isso que sai um nome estranho, porque vai ter duas pessoas empurrando o copo, aí uma que é uma letra... tentando empurrar pro J do João, e o outro lá pro X do bicho da Xuxa lá. Aí vai pro Z. Isso. Aí não dá certo, cara, aí não dá certo. E sempre vai ter um filho da puta que, você é canear, vou falar, nossa, vou matar vocês, aí não dá certo. Eu ainda estou pra ver. Eu vou fazer a brincadeira com o passo com os meus amigos aqui. Eu quero que dê um João. Por favor, João, se manifeste. Eu quero que dê um João no compasso, que vai ser histórico isso. Enfim. Tipo, quando eu estava no. Quando eu fazia a quarta série. Aí, tipo, tinha uma história lá da loira do banheiro, né? Que, tipo, e a loira do banheiro. E tipo, você tinha que dar 3 chutes no vaso, falar uns palavrões lá, não lembro. E sei lá, dar descarga. E aí a loira do banheiro ia aparecer, saca? E era uma coisa muito sinistra, que a gente acreditava que isso ia acontecer, saca? E tipo, todos saíam correndo mesmo, e ficava aquela coisa mongol, e dizendo que as pessoas lá, né, as criancinhas que estudavam, tipo, a loira ia aparecer, ia botar fogo em você, e tipo, os idiotas iam lá bater, né, tipo... falar palavrão lá e chutar o vaso e dar descarga e apareceu a loira! Meu! Não, mas hoje, meu, olha que tenso, sério! Uma loira, mas não adianta bater no vaso e nem dar descarga e falar palavrão. No mínimo eu vou tomar um tapa na cara. Não, o negócio é que, tipo, tem vários modos, né? Tipo, acho que eles variam, como a Maria Sangrenta também, a Mary Blood para os mais riquinhos. Blood Mary. É, Blood Mary. Mary Blood. Tipo, tudo varia, os rituais são diferentes de outros lugares. Tipo, aí é chutar o vaso. Tem um lugar que é colocar uma tesoura em cima do ralo e dar descarga 3 vezes. Porra, a mulher tem que se decidir, tem que unificar, né, o negócio. Ela tem que fazer, não. É. Tipo, diga isso e vai. Agora as pessoas... Aliás, sabia, gente, essa lenda mundial e tal, não sei o quê. E tem várias histórias dessa coisa. Porque na minha família, uma vez, uma mulher aqui, que era, tipo, prima nossa, ela tava no mato com um cara, tipo, se pegando com ele. Daí a polícia veio. E ela era loira e tava toda borrada de batom e tal. E o cara tava ficando com ela. E aí a polícia veio e ela ficou assustada, ela saiu e fugiu pro mato. Quando o cara olhou, ela não tava mais lá. E aí o cara começou e saiu no jornal, tipo, que a loira da boca branca e não sei o que lá, ele ficou achando que tinha sido seduzido pela loira do banheiro. Poxa. Tipo, opa, vou dar a descarga 3 vezes aqui, chutar o vaso, gritar um palavrão, vai vir uma loira pra mim, beleza. É, tipo, filha da puta, você quer lá, blá, blá, blá, aí. E aí, gata? Opa. É, tipo, hoje à noite vai ser. Não, e eu, que muito burra, quando era criança eu morria. É sério, eu tinha muito medo da loira do banheiro. Eu sempre ia no banheiro, tipo, com amigas e tal, porque eu tinha muito medo. O banheiro daqui. E aí uma vez eu fui sozinha. Aí saindo do banheiro, assim, tipo, tinha um espelho na frente. E eu tava de cabeça baixa. Aí eu abri a porta e me olhei, eu sou loira. Só que eu tomei um susto tão grande. Nossa. Com o espelho. Que, nossa, velho, sério, foi animal. E teve outra vez que também, eu saindo do banheiro, assim, e aí tinha uma curva que não dava pra ver se tinha outras pessoas e tal, e o lugar era super silencioso. Aí no que eu virei uma menina também, loira, uou, eu tipo... Eu gritei tanto, eu quase comecei a chorar, e a menina era da quarta série, eu era da primeira, e ela me abraçou, assim, desculpa, desculpa, ela começou a falar... E eu, tipo, fiz uma amiga graças à loira do banheiro. Poxa. Ela ficou com remorso. Não, aqui em casa, loira do... eu nunca dava descarga e o banheiro ficava fedido. Ou eu dava descarga e saía correndo, tá ligado? Assim, ó, eu já funcionava pra fora do banheiro. Eu saía correndo. Pra fora do banheiro e botava a mão na descarga, tá ligado? Assim, aí, tipo, eu apertava assim, só um pouquinho, e saia correndo. O foda é você não ter coragem nem de ir pro banheiro, saca? Quando você ficar, você tá vendo TV aí, bate aquela vontade, você pensa, puta, mas a loira do banheiro tá lá, a loira do banheiro tá lá. Aí você fica com medo de mijar. É. Você pensa, você pondera até em mijar pela janela, mas isso é meio. Isso não é politicamente correto, então. Isso, por isso use fraldas, é o mais correto. Isso mesmo. Bom. E também uma lenda que surgiu quando eu era criança, também surgiu a lenda do carro preto. Sim, o carro preto que recolhia crianças para roubar seus órgãos. Era uma maravilha. Nossa, isso. Essa lenda aí eu não conheço, não. Caralho! Tipo, moleque, desce daí, senão o carro preto vai vir buscar seus órgãos. É, tipo não, assim, né? Sacanagem. Imagina, você tá brincando na rua e de repente, carro preto! Ah! Não! Aí não. O povo sai, tipo, com a mão na barriga, não rouba meu estômago, por favor. Não, mas sem sacanagem, tava rolando essa lenda lá na cidade lá. Então, o pior que aconteceu no mesmo dia, eu estava passando lá, eu estava saindo do colégio, passou um carro preto, foi corre negada para tudo quanto era lugar, menino, se escondendo. E o pior também, que aconteceu aqui em Brasília, o um negócio aí de quando que roubaram aquelas crianças aqui, foi até noticiado aí no Jornal Nacional e tal, tal, tal, dizendo que tinham... Brasília não, foi Goiânia que aconteceu isso. dizendo que um carro preto estava sequestrando as crianças de Goiânia. Foram, sei lá, 7 sequestros de crianças. Eu, pô, falei, velho, olha, aconteceu o negócio do carro preto, até que enfim uma lenda se torna realidade. Aliás, Jaider, o carro que te sequestraram era preto? Não, era um Vectra prata. Ai. Quase. Então o Jaider já tem dois carros pra temer, né? Isso, prata e preto. Enfim. Bom, galera, mais alguma história, hein? Tinha só uma do meu prédio, era uma história mais meio que lendas da vila, né? Sabe aquela vila que tem a própria lenda e tal. Que no meu prédio tinha uma escada que era muito sombria, que acho que era no terceiro e no sétimo andar. As luzes com sensor não acendiam, então era uma coisa tenebrosa você passar por lá. Aí diziam que existia o Zé do Cabelinho lá, que não era nada mais, nada menos do que um cara, do que um bicho de dreadlock que ia pegar as crianças. Então eu acho que, cara, eu teria medo de um cara de dreadlock. Até mesmo se ele não tivesse suposto a pegar as crianças, eu já teria medo dele. E aí diziam isso, eu ficava com muito medo de passar pro terceiro andar, mas eu também tinha medo que o elevador parasse, porque diziam que se o elevador parasse, você ia morrer. E aquele prédio era uma cilada. Você não podia ir pra nenhum lugar que alguma coisa ia acontecer. Uma cilada, Bino. É, uma cilada, Bino. O Zé do Cabelinho vai te pegar. Tenso. É, mas o que aconteceu comigo foi que eu tinha ido ver uma casa e uma criança me olhou, tipo, tava lá na casa assim, tinha umas crianças andando do lado de fora. Aí eu saí, né, aí a criança me olhou, ficou com aquela cara de desespero, arregalou os olhos e saiu correndo, gritando. Eu, poxa, o que que eu fiz? Aí, quando eu fui me tocar, tava com uma blusa do Slipknot, né, que é aquela banda que o povo usa máscara. Aí, cara, na hora eu só me senti bem porque eu tava com a blusa do Slipknot. Porque se ela tivesse feito isso sem a blusa, eu acho que aí sim eu já ficaria, porra, eu sou tão feio assim. Isso aí, bom, galera, vamos terminar o cast. Estamos terminando o cast, vamos terminar o cast por aqui, beleza? Por favor. Tuti, sua conclusão, garoto. Fadas não existem. Vai se fuder, eu acredito em fadas. Ok, então é isso aí. Fez, já dá seu direito de resposta e sua conclusão. Todas essas coisas acreditam, mas os maçons escondem da gente pra se divertirem mais. Isso. Rafa! Ah, cara, eu não tenho tanto medo das coisas assim como antes, né? Tipo, só do homem do saque e da loura do banheiro, que eu sempre peço pra minha mãe apertar a descarga pra mim, porque eu tenho medo ainda. Brincadeira. Não, é verdade. Brincadeira, não, é sim. É verdade. É um amigo meu, sabe? É, um amigo meu, ele pede pra ele apertar a descarga, porque ele tem medo da loura do banheiro. Medo da loura do banheiro. Até parece que eu tenho medo da loura do banheiro, né? Aham. Eu sou mó corajoso. Eu sou maçom. Sou maçom, não preciso ter medo. Eu sou mó corajoso, cara. Sou muito corajoso, tá legal? E você, Jair, é sua conclusão? Bom, minha conclusão é que papai não é maçom. O homem do saco aqui de bengala. E a Ferdi conheceu a loira do banheiro. Pois é. Se não for ela, né? Se não for ela. Irmã da família. Fora, né? Fica aí o mistério. Fica o mistério aí. Ferdi será a garota do banheiro, a loira do banheiro. Aqui agora é a laranja do banheiro, mas tudo bem. Enfim. Bom, galera, vamos terminando por aqui então. Até o próximo caramba. Fui! Aquele cast que a gente gravou lá em Dimitros, contos, cara, ficou muito bacana, velho. Caraca, ficou bem legal mesmo, hein? Ficou bom mesmo. Foda que dá um medão do caralho, velho. Ficou muito bom, gostei pra caramba. Oi, gente, tudo bom? Caralho, a loira do banheiro! Corre! Não, é a Ferdi. Eu, hein? É a Ferdi!